piscando na pista da ilusão. Do silêncio ao riso explode o coração. Ele era um mágico comum na multidão, magro, alto, firme na apresentação. Cabelos loiros escuros, barba a desenhar, bigode comprido, pronto pra impressionar. Camisa preta, gravata amarela, colete bordô, postura singela, calça e sapatos pretos no chão, fazia truques com dedicação. Eventos, shows, aplausos no ar, mas dentro dele algo a chamar. Um sonho escondido atrás da cartola, um riso preso na própria gola. Entre cartaz e lenço, seu coração queria renascer, não só iludir, mas também emocionar, misturar gargalhada com o ato de encantar. Ele foi além, deixou o medo pra trás, trocou o preto por cores reais. De mágico simples virou sensação, palhaço mágico, pura transformação. Fez inscrição, curso de palhaço, nova direção. Estudou quedas, risos, expressão. Formou-se artista da emoção. Adeus, camisa preta formal e gravata amarela tradicional. Saiu colete bordô da razão, entrou arco-íris da imaginação. Camisa branca pra uma lua no céu, colete roxo rompendo o véu. Gravata borboleta bordô a brilhar, calça e paletó azuis a dançar. Sapatos de palhaço marcando o chão, luvas brancas na transformação. Cartola preta com fita azul, novo destino, novo sul. Maquiagem branca a iluminar, azul no olho esquerdo a sonhar, roxo no direito a reluzir, vermelho nos lábios a sorrir, amarelo cobre nas bochechas em flor, preto nas sobrancelhas com vigor, e o nariz vermelho grande e fiel, selo do artista Norte Pastel. Ele foi além, deixou o medo pra trás, trocou o preto por cores reais, de mágico simples virou sensação, palhaço mágico, pura transformação. Hey, hey. Riso e ilusão na mesma canção. Hey, hey. Hey, hey. É mágica viva no seu coração. Primeiro show, novo personagem, vento lotado, pura coragem. Cartas voando, tortas no ar, risos e truques a se misturar. Do circo à farsa, do teatro à rua, na escola, na web, sob a luz da lua, no rádio, na TV, no jornal também, sua história corrida.